Deserto silencioso, a sarça ardia com tua glória. Moisés se aproximou com temor e ouviu tua voz chamando. Eu sou o Deus da aliança, que vê, que ouve, que desce para salvar. Tu conheces cada coração, chamas teus servos pelo nome. Fala, Senhor, teu povo quer ouvir. Tua presença muda tudo, tua palavra traz vida. A missão parecia impossível, mas tua força seria suficiente. Tu és o Deus que